Ficheiro 56, página 479, capítulo 28. Terça-feira, 29 de julho, a sexta-feira, 24 de outubro. Havia 3 dias que Mikhail Blomkvist examinava os prints do computador de Lisbeth, caixas e caixas de cartão cheias de papéis. O problema era que o assunto estava constantemente a mudar. Um negócio de opções em Londres, uma compra de divisas em Paris através de um agente, uma empresa com uma caixa postal em Gibraltar, uma súbita duplicação de fundos numa conta do Chase Manhattan Bank em New York, e depois todos aqueles confusos pontos de interrogação. Uma empresa comercial com 200 mil coroas numa conta não movimentada, registada 5 anos antes em Santiago do Chile. Uma de quase 30 empresas iguais em 12 países diferentes e nem a mais pequena sugestão quanto ao tipo de atividade desenvolvida. Uma empresa adormecida? À espera de quê? Uma fachada para qualquer outro tipo de atividade? O computador não dava pistas sobre o que se passava na cabeça de Werner Sturm ou sobre aquilo que para ele devia ser tão perfeitamente óbvio, que não precisava de estar consignado num documento eletrónico. Lisbeth estava convencida de que a maior parte daquelas perguntas nunca teriam resposta. Podiam ver a mensagem, mas sem a chave, e nunca conseguiriam interpretar o seu significado. O império de Wenström era como uma cebola à qual se podia tirar camada atrás de camada, um labirinto de empresas detidas umas pelas outras. Empresas, contas, fundos, valores. Calcularam que ninguém, talvez nem sequer o próprio Werner Sturm, conseguisse ter uma visão global. Era um organismo independente, com uma vida própria. Havia, no entanto, um padrão, ou pelo menos a sugestão de um padrão, um labirinto de empresas proprietárias umas das outras. Os ativos de Werner Sturm eram diversamente avaliados entre 100 e 400 mil milhões de coroas, dependendo de quem perguntasse e de quem fizesse as contas. Mas se as empresas eram proprietárias umas das outras, qual seria o seu valor real? Tinham deixado Hedda B., na manhã seguinte, a Lisbeth, ter largado a bomba que ocupava agora todos os momentos de vigília da vida de Mikhail Blomkvist. Foram para a casa dela e passaram 2 dias em frente do computador, enquanto Lisbeth o ajudava a orientar-se no universo de Wennerström. Mikhail tinha montes de perguntas. Uma delas era simples curiosidade. Lisbeth, como foi que conseguiste operar o computador dele? De um ponto de vista puramente prático. Graças a uma invenção do meu amigo Peste. O Werner Sturm tem um portátil IBM com que trabalha tanto em casa como no escritório, o que significa que toda a informação se encontra no mesmo disco rígido. E tem uma ligação de banda larga em casa. O Peste inventou uma espécie de manga que se coloca à volta do cabo de banda larga e eu estou a testá-la. Tudo o que o Werner Sturm vê é registado pela manga que envia os dados para um server que está noutro sítio. Ele não tem uma firewall? Lisbeth sorriu. Claro que tem uma firewall. Mas a questão é que esta manga funciona também como uma espécie de firewall. Demora algum tempo a entrar num computador por este processo. Digamos que o Werner Sturm recebe um e-mail. Primeiro, vai para a manga do Peste e nós podemos lê-lo antes mesmo que ele passe através da firewall. Mas a parte mais interessante é que o e-mail é reescrito e são acrescentados uns poucos bytes de código de origem. Isto repete-se sempre que ele descarrega qualquer coisa no computador. As imagens são ainda melhores. O Werner Sturm farta-se de surfar na net. Sempre que clica uma fotografia porno ou abre uma nova página, nós acrescentamos várias linhas de código de origem. Passado algum tempo, horas ou dias, dependendo de quanto usa o computador, descarregou um programa inteiro de aproximadamente 3 megabytes, em que cada bit está ligado ao seguinte. E, quando os últimos bits são instalados, o programa integra-se com o browser de internet. Para o Venestrom é como se o computador tivesse encravado e tem de reiniciá-lo. Durante a reiniciação é instalado todo um novo software. Ele usa o Microsoft Explorer. Da próxima vez que abrir o Explorer, estará, na verdade, a abrir um software completamente diferente que é invisível no ecrã e parece e funciona tal e qual como o Explorer, mas também faz uma porção de outras coisas. Começa por assumir o controle da firewall e certificar-se de que tudo parece estar a funcionar. Em seguida, sonda o computador e envia bits de informação sempre que ele clica o rato quando está a navegar. Passado mais algum tempo, dependendo também de quanto ele surfa, acumulamos uma réplica completa do conteúdo do disco rígido num server que está algures. E então é tempo da OH. OH? Desculpa, o PEST chama-lhe OH. OPA, hostil. Estou a ver. Mas o verdadeiramente subtil é o que acontece a seguir. Quando a estrutura fica pronta, o Venestrom passa a ter dois discos rígidos. Um no equipamento dele, outro no nosso server. Da próxima vez que ligar o computador, é na verdade o computador espelho que arranca. Já não está a trabalhar na máquina dele e sim na nossa. A dele ficará um pouco mais lenta, mas tão pouco que é praticamente indetetável. E quando eu estou ligado ao server, posso espiar o computador dele em tempo real. Cada vez que ele prime uma tecla, eu vejo no meu monitor. Esse teu amigo também é um hacker? Foi ele que arranjou a escuta telefónica em Londres. Socialmente está um pouco out, mas na net é uma lenda. Ok, disse Mikhail com um sorriso resignado. Pergunta número 2. Por que foi que não me falaste mais cedo do Venestrom? Nunca me perguntaste. E se eu nunca te perguntasse, suponhamos que nem sequer chegava a conhecer-te, ficavas aqui sentada, sabendo que o Venestrom é um gangster e deixando a Milênio ir ao fundo? Ninguém me pediu para desmascarar o Venestrom, respondeu Lisbeth num tom sentencioso. Sim, mas se alguém tivesse pedido. Eu tinha-te dito, disse ela. Mikhail deixou cair o assunto. Lisbeth gravou o conteúdo do disco rígido de Venestrom, cerca de 5 GB, em 10 CDs, e tinha praticamente mudado para o apartamento de Mikhail. Esperava pacientemente, respondendo a todas as perguntas que ele fazia. Não percebo como pôde aquele fulano ser estúpido ao ponto de pôr toda esta roupa suja num disco rígido, disse Mikhail. Se fosse parar às mãos da polícia... As pessoas não são muito racionais. Ele está com certeza convencido de que nunca passaria pela cabeça da polícia confiscar-lhe o computador. Acima de toda a suspeita. Concordo que é um filho da mãe arrogante, mas deve ter consultores de segurança a dizer-lhe como lidar com o computador. Há nesta máquina material que remonta a 1993. O computador em si é relativamente novo. Foi fabricado há um ano, mas ele parece ter transferido toda a correspondência e tudo mais para o disco rígido, em vez de o armazenar em CD. Mas ao menos usa um programa de encriptação, que é totalmente inútil, uma vez que tu estás dentro do computador e lês as passwords sempre que ele as tecla. Já estavam em Estocolmo havia 3 dias, quando Malmo ligou para o telemóvel de Mikhail às 3 da manhã. Esta noite, o Henry Cortés esteve num bar com a namorada. Resmungou Mikhail sonolentamente. No regresso a casa, acabaram no Centralen. Não é o melhor lugar para uma cena de sedução. Houve. O Dalman está de férias. O Henry viu-o sentado a uma mesa com um tipo. E o Henry reconheceu o fulano. Krister Zöder. Não reconheço o nome, mas trabalha para a Finance Magazinet Monopol, que é propriedade do grupo Venestrom. Mikhail sentou-se direito na cama. Ainda aí estás? Ainda aqui estou. Pode não significar nada. O Zada é jornalista. Podem ser velhos amigos. Pode ser que eu esteja paranoico, mas aqui há tempos a Millennium comprou uma história a um freelancer. Uma semana antes de nós nos prepararmos para a publicar, o Zada apareceu com um artigo que era quase igual. Era uma história a respeito de um fabricante de telemóveis e de um componente defeituoso. Ouço o que estás a dizer, mas essas coisas acontecem. Falaste com a Érica? Não, ela só volta para a semana. Não faças nada, eu ligo-te depois. Problemas? Perguntou Lisbeth. A Millennium, respondeu Mikhail. Tenho de ir até lá. Queres ir comigo? Os escritórios estavam desertos. Lisbeth demorou 3 minutos a descobrir a password que protegia o computador de Dalman e mais 2 a transferir o conteúdo do disco rígido para o iBook de Mikhail. A maior parte dos e-mails estava provavelmente no portátil de Dalman, a que não tinham acesso. Mas através do desktop dele, na Millennium, Lisbeth ficou a saber que além do endereço millennium.se, tinha uma conta Hotmail pessoal na internet. Demorou 6 minutos a decifrar o código e a descarregar toda a correspondência do ano anterior. 5 minutos mais tarde, Mikhail estava na posse de provas de que Dalman transmitira informação sobre a situação da Millennium e mantivera o editor da Finance Magazinette Monopol a par de que histórias Érica planeava publicar em cada número. Esta espionagem durava pelo menos desde o outono anterior. Desligaram os computadores e voltaram ao apartamento de Mikhail para dormir algumas horas. Mikhail telefonou a Krister Malm às 10 da manhã. Tenho provas de que o Dalman trabalha para o Venestrom. Eu sabia. Ótimo. Vou despedir esse porco de merda hoje mesmo. Não, não. Não faças absolutamente nada. Nada? Krister, confia em mim. O Dalman ainda está de férias? Sim. Volta na segunda. Quantos estão hoje na redação? Bem, cerca de metade. Podes convocar uma reunião para as 2? Não digas qual é o assunto. Eu vou estar aí. Havia 6 pessoas sentadas à volta da mesa de reuniões. Malm parecia cansado. Cortês parecia recém-apaixonado, como só os jovens de 24 anos conseguem parecer. Nilsson parecia irritada. Malm não dissera a ninguém o motivo da reunião, mas ela estava na empresa havia tempo mais do que suficiente para saber que algo de extraordinário se passava e aborrecia-a ter sido deixada de fora. A única que parecia a mesma de sempre era a estagiária, Ingela Oskarsson, que trabalhava 2 dias por semana e se encarregava de simples tarefas administrativas, da lista de assinantes e coisas assim. Não tinha um ar verdadeiramente descontraído desde que tivera o filho, havia já 2 anos. A outra funcionária, em tempo parcial, era a jornalista freelancer Lotta Karim, que tinha um contrato igual ao de Cortês e acabava de voltar de férias. Malm conseguira que Magnussen comparecesse, apesar de ainda estar de férias.